Oceano 255, solo aos 52 em meia direita, chame só em 121 na Bessona Norte. 21 na rua. Solo Salvador, Oceano 625, livrou na circuito. Oceano 6225, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfonso da Juliette, Oceano 6225. Mantendo o ponto de espera 3025. Firme. Lima Kilo, Zulu de contato, desloco aeródromo. E para ingresso no circuito ou final da pista, chame a torre 118 decimal 95. Lima Kilo, Zulu. Uma na prova da rotatória. Torre Salvador de Papa Tango Lima aqui no Zulu. Lima aqui no Zulu, continua a aproximação, é a porta nacional da ONU, site final de 3 milhas. Quem é legal no 014. Zulu. Grato, já está na velocidade de Paris, pegou a velocidade. Vicente, partida presente, passa a 500 pés. Ok, descendo para 500, guarda a velocidade. Eu vou, Vitor, você tem condições visuais enquanto ponto de descida, Vitor. Por 200 graus, 069. Fez autorizado no voo direto para Paris. Então, número 3. Ok, copiado. Vitor, já que o número 3, obrigado. Zulu, informa que uma aeronave está alinhando para decolagem na ONU site. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Ok, está em contato com a aeronave, o João, o que falou. Estou na guarda 07. Siga. 500 pés, está de jogo, cabe. Sente. Guarda 07. Sente, aguarde autorização. Restrição na posição POF, correção na posição PILO. Desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, informe estabilizado. 2.104, esse é o maior que estamos aqui em ILS, graças a Deus. Juliette, Mike decolado aos 55, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa tarde, até já. Juliette Mike. Meu bravo Serra Serra, siga. Tempo 07, livre de colagem, piscina 0, vento 160 graus, 069. Controle Salvador, seu Bravo da Serra. Prossiga Bravo, Tango Serra. Seria possível a vetoração para a final da 17? 10. Afirmativo, 3295, vai alinhar 10, Matheus. Lima que o Zulu falou 56, confirma o pote 5? 10. Saída da Euleda, Motiva, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5152, coteja. Guardião 07. Serra Serra, acione código 0122, posição normal. copiou o BL Frango Serra para a vetoração da 17? Entendi que solicitou uma aproximação para a pista 17, está na escuta para a mudança das regras. Ah, tá, para a mudança da BL Frango Serra. Bravo, Frango Serra, seu plano está modificado aos 5-7, prosseguindo em condições visuais para a rotatória, aguardando transferência para a TUE. Autorizando a descida até o 9500 pés. Ok, 9500 para a rotatória Bravo, Frango Serra. Olimpus 07, decolou. Olimpus 07, contato radar na decolagem, vigilância, Olimpus 07. Vigilância, Olimpo 07. Meu Mike Papai, o controle, prossiga. O buraquinho. Tá vendo, prossiga. Decola Weber, decolado de Camaçaria lá para Terra Vista, acionado 2000. Aguarde, será o próximo setor. Isso, avião. Tango, Vitor. Sim, só estou mantendo 2000 pés, confia. Pega aqui, vai acionado 2000 e ascensão para o 1500 via corredor axé. Bom, fez plano de voo. Junta, fala aí, Salvador. Afirmo. Código inicialmente 0101. Acionado 0101, já no corredor Interlagos. Bravo, Tango Serra, chame a torre. 118, decimal 95. Índia Delta Novembro, toma Pro Norte inicialmente, Pro Norte, e aguarde instruções do controle. Pro Norte, tá travando. Pro 9, prossiga. Vai retornar inicialmente, prossiga para a linha do litoral e passando sobre o farol de Itapuã. Guardião 09. Vai prosseguir inicialmente com o Pro Sul, linha do litoral. Na linha do litoral, prossegue para o farol de Itapuã. Bom dia. Bravo, Serra, Serra, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Negativo, Bravo, Tango Serra que falou. Ah, o Bravo Tango Serra já foi orientado a chamar a torre, 118, 118, decimal 95. Bravo. Controle Salvador, uma boa, bom dia. 3895, decolou no perfil da Dael. Serra Dael, vigilância no perfil 3895. Possível valeda? Não, vamos manter o perfil de saída inicialmente, aguarde. Então vamos manter. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou do CAB para Salvador, inversou na linha do litoral, está mantendo 500 pés, visual com Guardião 09, o Guardião 07. Prossiga para a linha do litoral, e passando o farol de Itapuã. Ok, já na linha do litoral, informará no farol de Itapuã, o Guardião 07. O Guardião 09, Itapuã. Informe passando o farol. Informe passando o farol de Itapuã. Índia Delta, novembro, controle. Final, 0? Itapuã, passando o farol de Itapuã. 70 graus, 059. Registrou, os novos 7 graus, tá no Serra. Toma da Uno, 5 metros de estacionamento, estamos no gate 1. A gente vai para o pushback no 556. Mari, chegada Mari, mantém o 070, informe no Porto Del. Salvo Serra, Serra, chame a torre no 8.95. 8.95, grato, Serra. Guardião 07, chame a torre, 8.95. Guardião 07, copiou? Sim, chamar a torre, guardião 07, ele está visual com o guardião 09, mantendo separação. Guardião 09, chame a torre no 8.95. 8.95. Índia Delta, November, confirma a altitude que irá prosseguir. 1.500 via corredores. 1.500 via corredores, vou na proa da rotatória, aguarde para cruzamento. Guará, rotatória, aguardar cruzamento, Delta November. Salvador é o 10204, informação Quebec. No caso da sua empresa não é necessário, eu tenho um documento assinado. Maravilha! Seguindo em frente, obrigado, até lá no Cisco. O centro Recife, frequência 1260, altera 128.8. 1260, 288, let mais. Salvador é o 3804 da 3804, desça para o nível 050, chegada à área autorizada, vem 14. 50 Mário, TAM 3204. Eita, controle 120.8, aciona 5402, coteja. 50 autorizada, perdoa 190, decola 10, Israel Lima. Motiva, controle 1208, após 5402, transfone. Confirmando nível 360. 360, TAM. Fechamento correto, chama para o inspecionamento. Chamará. Correu, Bravo Serra, Serra, na final de 3 milhas, Delma 7. Bravo Serra, Serra, sente continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso para informação, helicóptero aproximado da final do Pátio do Grande. Paciente e visual com mesmo, Bravo Serra, Serra. Para o site, prossiga seguindo a frente o helicóptero do Graé até o pátio e a porta na final do pátio. Mantenha a separação com o tráfego da frente. O Graé está guarda do Guardião 09, o Guardião 07 e a porta na final. Pode passar em 0 já? Ah, sim, uma coordenação com a equipe de sol. Faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado de chamar o táxi. Obrigado, chamará. 5, Sara. Cliente, parte 5, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização, Serra Serra, 2 milhas fora. Bravo Serra Serra, livre pouso oficial no 7 vento, 150 graus, 069. Livre pouso, Serra. O cruzamento da 10, Guardião 09. Guardião 09, ciente, reporta com o solo controlado, vento no aeródromo 160 graus, 069. 160 com reporta com o solo controlado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom voo. Valeu. E o Guardião 07 chegou ao final dando 0, seguindo como número 2 para o pátio do GRE. Gente, após a condição controlada, vento 170 graus 079, no aeródromo, reporta a condição controlada. Reporta lá no solo controlado, Guardião 07. O Torre 1790, ponto de espera, 10 próximo. 1790, livre NA e decola, 10, vento 180 graus 079. Ali decola, 10790. Bravo Serra, Serra, já no solo, taxando pro Patiema. Gente, Bravo Serra, solo ao 07, ao estacionário de frequência. Estacionário de frequência livre, graças, Serra. Liberação, para pouso na pista 107. a solicitação, aguarde posterior. Fazer Salvador, Índia Delta November, já na rotatória. Índia Delta November, ciente, mantém a 1500 pés, vai efetuar a travessia do campo pelo corredor interlado. Delta November, copiou? Copiei, já estou aqui para cruzamento da 17, é isso? Não é negativo. Mantém o corredor Interlagos a 1500 pés, ele vai cruzar pelo Interlagos, prosseguindo com a travessia da Baía de Todos os Santos e prosseguir pelo litoral até o destino. Solicita o corredor Axé, seria possível? Inicialmente mantém Interlagos, vindo do Tonal, viu? Acabar Interlagos, não tem problema. Meu Mike Papá visual com o campo? Afirmativo. Para ingressar o circuito, chama a torre 18, decimal 9. Torre 119, 118, com o meu Mike Papá. 07207, chama em Recife 260, alterna 288. 260, 288. O meu Golf Vito desce até 12 mil pés, 12 mil pés, altímetro no 094. Informa o tráfego. 12 horas, 15 milhas, rumo puxo, equipamento ultra leve, avançado, mantendo 1500 pés. Pode superar o tráfego e prosseguir descida para pouso na 17. 7, Romeu, Golf Vito. Salvador, é o tráfego 144, informação Quebec, autorizada até 160. 3144, a sinistrificação desse mantém 090, revisor 2509, chegada mais. Afirma a gente, 090, 09, passando uma Golf, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1014. Índia, controle 120, decima 8, aciona 0116, coteja. Me controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. O meu Mike Papá, dá presente enquanto aproximação para o 17. Confirma. Está presente em curta aproximação para o 17? Afirmativo, é possibilidade de pouso no pátio 03, é só abastecimento. Gente, o meu Mike Papá, reporte no através do Norte de 2, Salvador. O meu Mike Papá. Salvador, bom, 1556 para o táxi POB 180 a bordo. Estamos alternando Campinas, autonomia 0330. Pucajão, Aracaju. Bônus 790, contato Radar Randa Colério, mantém o 350, sai da PUC. 350 na PUC, Aracaju. Oscar Papa Golf, tem como iniciar a descida da presente até 3 mil pés? Sem interrupções? Índia Alfa, pode esperar 2895, performance na chegada mais. Serra, reporte na para táxi. Reportará para táxi, o posto. Então, pode tomar presente, se facilitar. 0014, chama estabilizado no localizador. 2004, informará estabilizado, está 3804. O meu Golf Vito dentro em breve irá superar o tráfego anteriormente informado, mantendo agora um número, mantendo ainda 1.500 pés, aproximando-se agora 5 milhas. A ciência, porém, não havia, só está condições visuais do Golf Vito. Pode tirar através norte da Torre Salvador, por gentileza. Pois não. O tráfego já acerta para o contato, e decolagem. Ah, você é ciente? Confirmou o pai de 5? Pai de 5, cara. Gente, reporte na intersecção papá. Vai, meu papá, é o que é. Lembra, Alfa, confirme? Reporte na intersecção, ótimo. Oi, falando, boa tarde, Azul 4207, tá pronto, pode esperar no 0. Azul 4207, anima até cabeceira no 0. Vem mantendo 0, 4207. Já está visual, com medo? Primativo, já foi ultrapassado. paciente. Siga a descida para 1500 pés, chame visual com o campo, Romeu Golf Vito. Golf Vito. Escuta, aguarda transferência e reporta quando visual com um helicóptero aproximado do Através Norte da Torre Salvador, mantendo 500 pés. Vai reportar quando visual, decolando da Central Norte, Luciana Serra. Gente. Ember efetua a travessia da Boca da Bahia, mantendo o mesmo rumo, onde na ilha Itaparica prossegue via litoral. Já está novembro, manterá o mesmo rumo e altitude, manterá pela linha litoral. Venda seu estimado para o Través de Coral e Terra Vista, pouso. Base aérea de Salvador e das aeronaves no pátio. Ok, autorizado a aproximação direto para o pátio 3, livrando a base. Romeu Mike Papá. Bravo, Serra, Serra, fora do sol, ao zona 3, agora de transferência. Aguardando, Serra, Serra. Suficiente da informação, Romeu, 4 e Léo. 4463, informa o nível pretendido. Para o 060, o tráfego, há uma resposta para a coordenação da função do pouso na pista 7. Só um minuto, aguarde. Oscar Papagou, sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, proa 360, o limite será o curso do localizador. Desça até 3 mil pés. Sobre vetoração, esquerda 360, limite localizador, Golfo. Tony Salvador, boa tarde, Gol 1556. 1556, contato radar na decolagem, submantenho 360, após cruzar 2 mil pés, Valeda. Valeda, solicita a proa de Vux ou Motiva. Aguarde. Palma meu bravo Serra Serra, decolado da 17 com proa norte, segue na sua escuta. Palma meu bravo Serra Serra. Prossiga visual 510 e fome na final para pouso. Vai chamar na frente para pouso, Serra Serra. Linha Delta Novembro, efetua a travessia da Boca da Bahia com rumo 280 em condições visuais. 280, vetor visual. Delta Novembro. 3144, reduza para 2109. 2110, 3144. Está conseguindo a descida 3144. 3144, prossiga para 4000 pés. O time entra em Salvador 1094. 4104, 3144. 20, correção 5407. 1044, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Para. Confirme quem chamou o controle? Foco para como? Gente, aguarde instruções, por gentileza. Pois não. Final bastante secado, Golf Vito. Bom, meu Golf Vito, sim, tráfego avistado e livre pouso, piso no site, vento 190 graus 069. Vito. 5-5-3-3-6-5-5-5. Fox Charlie, hoje Juliette Fox Charlie, desça para 3 mil pés, altimetria em Salvador, 1094. 3 mil pés, 1094, Fox Charlie. Confirma a frequência do 1790. Quem? Poderia confirmar a frequência do centro para 1790? Firma, 2545, alterna 3365. Oscar Papa Golf para o localizador, curva direita para o 060, chama estabilizado, desça até 3 mil. Direita 060. Eu não notei a sete. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5432, coteja. O Torre Altan 3204. 3804, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego já avistado. Que aguardando, perdemos contato com o controle, está um pouco congestionado lá. Sim. O meu Golf Vitor, solo ao zona 7, chama em controle de correção livre à direita e livre frequência. Jet Fox Charlie, desça para 2 mil pés, livre LF, chama estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil pés, negativo pouso na pista 7. Pouso pista 10, o Terra 3, 804. final da 10 ou pouso mal no 7. Paciente, então livre ADS X-Ray direto para o 7. Da 3144, reduza para 189. 180, 3144. Controle Salvador, tá 3216. Gente, de frequência. Mandou mais um. Aqui, 3216, sem identificação, desse mantém 050, chegada na Mari. 050 na Mari, tá 3216. E a Serra, prossiga visual para Salvador, confirmando o tipo do equipamento? Travessia da Boca da Bahia? Acione código transponder 0256, 0256, em condições visuais a 500 pés, informe através do farol da barra. Confirma o POB? Sim, Santo Dumont, nível 360, via Persolu 1-0. Saída da Euleda Motiva, decola da 1-0, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5423, coteja. Autorizado Rio, 360, Persolu Del, Persolu 10. Dael, Leda, Mostra, curva direita, 1208, 5423. Procedimento correto, chama para feedback acionamento. Chama lá. Livre para 2. 5, autorização, Maceió 350, informação Romeu. 864, temos o 370 pré-aprovado, aceito? Copia. 1864, autorizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5415, coteja. Autorizado Maceió, nível 370, Upper Whisky 58. Colando da 1-0, curva esquerda, Fuca Aracaju. 1208 é o controle, 5495 no transponder, eu vou na 864. Protejamento correto, chama para o feedback acionamento. Repartiremos 864. Localizer, aguardando o glide para 2000. 3144, pista para 3000 pés, altimetria Salvador na 014. 3000 agora para 3144. Ok. Para o través de Coral e pouso em Terra Vista. Corrigindo. Confirmando, para Coral, através de Coral e pouso em Terra Vista. Prezado, chamar o táxi. Meio vigor na 864. Está 3216, solicita ITAP. 3216, possível ITAP, presente. 3216 está livre, voar ITAP. E o 962 não pode não voar ITAP? Prezado ITAP, 962. Vem para o táxi, 62, 16. Só. 4-4, complete redução, vai seguir tráfego à frente de 10 milhas, um Papa Alfa, corrigindo, Charlie 402, no final de 10 milhas. Ciente, 3-4-4. Repouso do Estilo 7, vento 1-80 graus, 069. Repouso no 7, Fox Charlie. Delta 90, é como informar o seu estimado para o través de Delta? Oi, estava dando a escuta da Índia November Alpha. Índia November Alpha, prossiga. Autoriza transferência de controle? Afirmo, chame controle 120, decima 8. Paciente, Índia November Alpha, 1208, controle. Tem curso 56 na escuta? Escuta, prossiga. Sim, Recife 3395, Lanterna 251. Táxi via Juliette, porta meia dúzia. Quem é após o bag livrar, prossegue para meia dúzia, tá 3804. Aproximação Juliette, chama a torre 1895. Boa, obrigado. E antes de acertar, faça o cheque no seu equipamento transponder. Não recebo informações no meu equipamento. Informa sua posição. Vem de caldo, ponto de garatu agora, Fran. Acho que a Papa Golf continua a aproximação para a Fluenda 9, sabe quem é NH 10014. Aguarde autorização de curso. Golf, solicito cancelamento para usar na 107 pela direita. Sente, acho que a Papa Golf da presente, cancelada aos 23, confirma se tem condições de encurtar a base pela direita da 17? Confirmativo. Sente, acho que a Papa Golf é forte na final da 17. Golf. Sente, Golf, frontiário, ciente, ao estacionário de frequência. Recife 3395, Altana 251. 3395, 251, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, passarinho 2230. Boa noite, sinal 95. Já descida. Descorte, semanal ideal, perdeu contato com o centro 2230. Sente. IACCA? IACCA, na escuta, senhor. Semana de pouso em Salvador? Ponto no pátio 3, senhor, para queimar. Não, copiei. Máximo 3, por gentileza. 04463. Para o táxi, hoje Sané 6213 com 123. Gente, confirma a autonomia alternativa? Com 3 horas e 45, Alterna Guarulhos. Gente, 123 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa. No ponto espera a torre 1 noite decimal 95, bom voo. Passe 3. Gente, XCA, ponte nacional de 3 milis da 1-7. 3 milis da 1-7, apontará e XCA, CA. 3 a bordo. Tá, 1 hora e 58 de autonomia, alternando Aracaju. Pode prosseguir a descida, agora 962. O Felipe Pouso, você só no 7, né? Tô no 90 graus 079. Ô, Felipe Pouso. Estou em 1895. 1895. Já atingi 6.000, o 962. 34.000 pés, voltímetro em Salvador, no 0, no 3. 4.013, o 62. Aproximação. Ciências no 44. Prossiga. Capa pagou o solo aos 25, livre direita, táxi até o 45, ao estacionário de frequência. 463, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1, noite de 95, bom voo. Controle Léo, 120, decimal 1. Tá, 3216, está autorizado, 2000. Liga ele, é, deixa para 2000 pés, 3216. 2000, 3216. Vou no 962, deixa para 3000 pés, reduza para 210 nós. Aguarda final dele, é. Altímetro 1013. 962? 62, entendeu, 3000 com 210 nós. Afirmativo. Azul 4076, desça para 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1093. 4.0013, Azul 4076. Juliette Bravo Delta, voe na rotatória, chame visual com campo. Já visual com campo, já. Gente, voe rotatória e para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 1895. Salvador, Juliette, Bravo, Delta, 3 milhas da rotatória. Juliette, Bravo Delta, ciente visual com helicóptero mantendo o setor norte da torre. Informação para o Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, informa um helicóptero mantendo o setor norte da torre. Continua a aproximação na final de 3 milhas, passam 360 pela esquerda e reporte interceptar na final da 17. Positivo, sobe 30 pontos na 10, se possível. Ciente, Juliette, Bravo Delta, ciente, mantém o setor norte da torre com curvas pela direita. Então, setor norte com curvas pela direita, manter 3 milhas afastadas? Negativo, continua a aproximação, mantenha o setor norte aguardando instruções. Positivo. Torre Oxané 6213, quando estiver pronta, vista tráfego em curso. Oxané 6213, ciente, após o tráfego do Anim, mantém cabeceira no zero. VLA e Matheus, 990, Oxané 6213. Tá, Serra tá visual com as bases agora, tocando agora. Ciente, evite sobrevoo das aeronaves na Taxi Alfa e no Pátio Pensal, evite sobrevoo da base aérea de Salvador. Reporta quando é solo controlado, vento é 190 graus, 099. Controlado, reportará o Oriente da Serra. Isso, 2196. 2196, complete a aproximação, ele assiste a torre Salvador em 198 decimal 95. 1962, isso para 2000 pés, livre LF, chama estabilizado no curso do localizador. 2000, mas reportagem estabilizado, 962. Azul 4076, isso para 3000 pés, altímetro em Salvador 9093. 3000, com 1013, azul 4076. Calma, ciente, desço para 9000 pés e mantém espera. Desço para 9000, estou Solo, bom dia, Alfa 3144. Bom dia, 3144, táxi Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3144. Quem é que tem a senha? Solo controla 229, livre sequência. Quem é que tem a senha? 6213, livre decolagem, pistola 0, vento 190, grau 089. Iniciando da 10, CNE 62, 13. Sente para rimar, aguarde com a PM, Serra Serra. 3216, checa acima, vai estar travado. Copia. Aguardando essa sensação. Vai estar travado. 3216, continua a aproximação, aguarda pista livre, informa o Airbus 320, iniciando a decolagem na pista 0. 7, 3216. 7, Bravo Delta, visual com o Airbus da Sun, na final da 0. Gente, para informação, há um próximo tráfego, um Boeing 737, a retaguarda do Airbus. Mantenha o setor e aguarda instruções. Estimativo para pousar na 17, poderia ingressar após o Airbus da Sun? Negativo. Então vai manter o pé. Sim. Torre, controle 208. Alô, Yang Serra Serra. O Yang Serra Serra está correto o cotejamento. Para iniciar a decolagem, chame a torre, 1895. Mas a torre tem 1895. Chame o retorno para Salvador. Grau 079. Livre pouso 90, 3216. 6213, grata pela informação, ciente. Grau 3216 para informação, bando de pássaros próximo à interseção Delta e Foxtrot próximo à área gramada. Torre, Papa Romeu, Foxtrot Serra Novembro para acionamento na Alistar. Foxtrot Serra Novembro, reporte para acionar ataque. Aguarde a liberação do pátio. Possível, não se escuta. Quem mantém a posição antes da Juliette, na 3144. Se autorizado, decolagem comprou a norte, agilizando por gentileza, eu posso te livrando. A final da 110, evite sobrevoo da base aérea de Salvador e das aeronaves próximo ao ponto de espera. Exato, agilizando, evitando a base aérea. boa tarde, Golo 962, espaço externo, Dona Zero. Golo 962, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Para informação, a sua esquerda, Charlie 402, mantendo espera para aproximação da 10, não interfere no seu pouso. Ciência, aguarda a livre pouso. Negativo, mantenha, começou, mantenha aproximação e aguarde autorização de pouso, a pista ainda não está livre. Alternativa, aguardando livre pouso, Golo 962. 3216, sala 32, vivendo à direita, chama escola em 1219. Direita 219. Tem que ser a serra fora do sala 33. Mantenha para o norte, mantenha a escuta. Tá fora do sala, Yankee Serra. Yankee Serra, serra, ponte nacional da RMA. Final da RMA, levantará a serra. Liberou tanta visão com o Boeing da Golfo. Voo 9962, continua correção livre, pouso piscina 0, vento 180 graus 089. Para informação, helicóptero à sua esquerda, com proa norte, não interfere no seu bolso. Pouso na 0, 962. GDF Bravo Delta pode ingressar como número 2 de pouso da 190? Sim, GDF Bravo Delta, mantém sinal da 17, aguarde instruções. Mantendo o número 10, Juliette Bravo Delta, para informação, Alfa Serra 50, 1 esquilo, comprou a noite, aproximando da RMA, 3 milhas da 17, não interfere na sua aproximação. Positivo, vai manter o 9000, confirme se segue como número 2 no posto da 90. Afirmo, mantenha a sinal da 17 e a ponte nacional de 3 milhas e aguarda instruções. Positivo, vai manter separado. Falaram as comunicações através de Coral, tente contato com o controle da Caju e com a Gina. Controle Leos 201. Saída do 2230, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador 1093. 3000, 2230. 10, aguarda a pista livre. Serra, serra na final da RMA. Tem aqui serra, serra, ponto em solo controlado, vento no aeródromo é 200 graus, 099. Nenhum tráfego a reportar. Controlado, reportará em aqui serra. 1962, solo aos 34, livre direita, chame sol em 1212. Direita, 209. Tem salvadora no 093, aguarde transferência de comunicações à torre de controle. Salvador, serra. Agora vamos por gentileza do direto para poder. Negativo. SV Alpha, reporte antes da táxi aí, Kilo. SV Alpha, reporte antes da Kilo, ou no 9. 4076, continua a aproximação, número 2 para pouso. Para a formação, só sente um Charlie 402, na curta, final da 9. Ciente Azul 4076. 6213, chame a senha 3, Recife, andou 3395, altando 251. Zero. Que eu vou no 167, aguarde um instante, o pátio está congestionado. Aguarde autorização. Eu aguardo no 167. Próxima Juliette, essa 3216. 3216, mantenha a posição, portão previsto 01, aguarde a liberação do pátio. Aguarda o 3216. O Golo 962, prossiga o táxi via Kilo e pátio 3, reporte para ingressar no principal, Golo 962. Quem quiser ingressar próximo à esquerda, Kilo, procede pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, Golo 962. Na 1, 7. Gente, até Juliette Serra, reporta quando visual com o Embraer 190 na final da 10. Tava visual com o tráfego na final. Juliette, para mudar para o solo 36, livre direita dirigindo, chame sol em 121, desce 19. Outro 076, vento 200 graus, 099, livre pouso, piscina 0. Livre pouso, 10, azul 4076. Foxtrot Serra November, autorizado cruzamento da 17, taxi via Quebec, Mike Lima, na Lima chama o solo em 121 decimal 9. 43, cruze a taxiway Alpha. Kilo, fique atento ao sinalizador. Ponte Lima no final da 10. Autorizado, vai pela direita da 17. 864, Lima tem cabeceira 10. Da Lima tem 10, boa noite, 64. Prossiga o taxi pelo pátio principal. O gate é o 09. E atenta a viatura, fala-me aqui nas proximidades do gate 8. Ciente, prossegue pátio principal 09, atento ao follow me, Goro 962. Me fala em 121 decimal 9. Direita 219, boa, azul com a 076. Paulo, boa, azul com a 076, ligou, tá foda. 4076 azul, táxi de Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, tá 076. O TAN 3216. Então vai ser ultrapassado agora pelo um Boeing da Gol. Após o tráfego, prossiga via Juliette para o gate 1. Gente, aguardo o Gol. Juliette, gate 1, 3216. O tráfego está ali ultrapassando agora. Está livre o ingresso no pátio. Livre, 3216. O site confirma? O repórter estava na base, o repórter é final do ano 7, acompanha o estranho com a trem para estar entregando. Sim. Azul 4463, para onde você pode estar dando 0? 4463, Anima tem cabeceira no 0. Anima tem no 0, azul 4463. Estabilizado, 2230. 2230, complete a aproximação, ele é, chama a torre 18, decimal 95. 1895, 2230. Liga 4463. Mais 463, decora restrito até 030 milhas, confirme. Conseguiu copiar, azul 443. Sente, longe tudo, põe. Restrição em altitude? 1864, decolado aos 40, chame controle em 120 decimal 8. 208, 64, boa tarde. Hotel Juliette CA, livre pouso de cima, sentimento 1, correção 220 graus 079. Hotel Juliette CA. Você está visual com o Boeing da Gol ingressando aí na proximidade do gate 9, o tráfego já parqueou. Já está parqueado, já vi, estou vendo para ele. Ok, cruze o pátio principal, prossiga até o pátio 3. Confirmando o pátio 3, nós vamos para a decolagem na 10. Ok, então desconsidere a última instrução e você vai aguardar aqui no través do gate 612, prossiga o táxi pelo pátio, reposte no través do 612, do gate 612, o Fox Serra November. Reportarei no através do 612, Fox Serra November. Estou vendo, estou também visual indo para o parque. Ok, se tiver condições, agilize o táxi e prossiga para o ponto de espera da 10 via pátio Índia. Temos duas aeronaves aí para realizar em pushback. Agilize na medida do possível. Está taxiando para 10 via pátio Índia, pode ser 90. Afirmativo, e na Índia chame a torre em 1895 novamente. Na Índia, 1895 na torre, confirma novamente. 1167 está autorizado? O voo 1167, autorizado o push e reposto para o táxi. Livre o pushback para tirar o táxi no mesmo. 3230 livre, pouso fixo 90, vento 210 grau 089. Livre, pouso 90, 2230. Solo após a aeronave que vai para o Espera 54, pode iniciar. Sim? Após a aeronave que vai passar na nossa cauda, mais uma aí, a gente pode iniciar, 6254? Afirmativo. O tráfego vai passar aí no traseiro do seu gate em mais ou menos um minuto. Acordando com a equipe de solo, após estar livre o puxo de acionamento. Salvador, o azul 4463, passando 2000 para 612 de mil. Azul 4463, contato radar decolagem, suba e mantém o nível de voo 060, amplitude de tráfego, aproximando do través de Salvador, mantendo o nível de voo 060, suba e mantém o 060, após 2 mil pés, voe Israel. Seguinte, sobe e mantém o 060, cruzando 2 mil pés, voa Israel, azul 4463. Pés 2230, solo 43, livre direita, chame solo em 121, decimal 9. 219. India Delta November na escuta do controle? Essa November Alim mantém cabeceira no 0. Para informação, após a decolagem, manterá o nível 060 até 30 milhas. É quantas milhas? 30 milhas. Poderia informar o motivo, mas manter o ponto de abaixo. Uma aeronave cruzando o terminal. 04. Nave que está cruzando a terminal no nível 070. Chame o controle e coordene com ele, senhor. A novela confirma o POB, autonomia e alternativa, por gentileza. Outro a bordo e com 6 horas e meia de autonomia. Oxford Serra Novembro, livre decolagem, piso 90, vento 200 graus 089. Para o cruzamento do pátio. Confirmo. Obrigado. Azul 4463, tráfego já superado, suba sem restrições ao 200. Sem restrições, nível 200, azul 4463. Reporte para o táxi. Ok, pátio Índia no ponto 0295, seguindo o Ocean Air, no 1967. Para o táxi 6254, temos um total de 130, alternando Guarulhos com 3,40. Gente, o 6254 da Eugenia está livre, o táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre 1895. O senhor está restrito até a 30ª milha do VOR de Salvador, ao nível 060. Se falhar as comunicações, após a 30ª milha, acenda ao nível autorizado. Receita da restrição, em caso de falha de comunicação, até a 30ª milha, receita 060, após autorizado, subir para o nível autorizado 360. Copiado. O Gol 967 é a mesma restrição. Você está restrito até a 30ª milha do VOR de Salvador, no nível 060. Se falhar as comunicações, após a 30ª milha, acender ao nível autorizado 340. Copiou o que estava restrito a 30 mil pés, 6060 até 30 milhas do VOR. Após se perder a comunicação, sobe 340. O azul 4076. Após o Boeing da Gol, taxiando à sua esquerda pelo pátio, prossiga para o gate 3. Tente após a Gol, prossegue para o gate 3, 4076. Obrigado, bom dia. Mantenha o 060, saída Momo. 060 na Mono Fox 0 November. Foi autorizada a linha de decolagem, vento 210 graus 089. Teve a linha de decolagem, funcionamento 254. Serra Novembro, Supra sem restrições para o 380. Sem restrições para o 380, Fox Serra Novembro. 180, confirma. Torre Salvador, bom dia, gol no 67. Tá, não quero dar um zero. Mike, o Zulu na escuta. Mantenha a Mike, por gentileza, antes da Lima, informa uma aeronave taxiando em sentido contrário. Bravo, Delta. Prossiga o táxi pelo pátio principal, na Lima, chame a torre, em 1895. Ô, Torre Salvador, gol no 167. No 167, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem no 0, no 167. Controle Salvador, você chama 6254, decolado. Chama 6254, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, vou em Leda. Ok, autorizado 360, levando 2000 direto Leda, obrigado, chama 6254. Bravo Delta, taxia via pista, Lima, cabeceira 35, taxia via pista até o 45. 295, altera na 25, ano, azul 44, 63. Lima, que o visual com a aeronave ingressando no, na taxia Lima, passa cruzando a taxia Mike no momento. A gente prossegue táxi via Lima e chama o solo na Lima, tem 1219. No 167, decola as coisas autorizadas, decolagem 1910, vento 210 graus 079. Decolagem 1167. No 67 cancelada a restrição da, após a decolagem. Bora no 67 cancelado. Livre, livre o táxi até o parte 3, Lima, aquele do Lua.